andrecidismoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Mais uma música nova aí, ó. A Yasmin Forrozeira, a Luan Caetano. Mas que fotinha é essa que o povo tá falando? Onde a gente passa nos paredão tá tocando. O grave tá batendo, o médio tá torando. Essa flautinha nos paredão tá tocando. Mas que flautinha é essa que o povo tá falando? Onde a gente passa nos paredão tá tocando. O grave tá batendo, o médio tá torando. Essa flautinha nos paredão tá tocando. E dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Disse dá-lhe flauta, olha dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Eu disse dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Isso é pisada de mulher. Meu parceiro Samuel do Paredão, aí João de Beto. Meu parceiro Tobias, Closete Griffiths, a moda que ele veste. Chama Rafael do Paredão, meu parceiro Bruno do Paredão Forrozeiro. Paredão estressadinho. Meu parceiro Preto, tamo junto assim, ó. Eu disse que flautinha é essa que o povo tá falando. Onde a gente passa nos paredão tá tocando. O grave tá batendo, o médio tá torando. Essa flautinha nos paredão tá tocando. Eu disse que flautinha é essa que o povo tá falando. Onde a gente passa nos paredão tá tocando. O grave tá batendo, o médio tá torando. Essa flautinha nos paredão tá tocando. Dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Eu disse dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Eu disse dá-lhe flauta, oi, dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Eu disse dá-lhe flauta danada. Tem paredão tocando até de madrugada. Aí Rafael do Paredão chama. Bora suliar. Suca do Grau. Meu parceiro Jânio, meu parceiro Cleito do Franco, tamo junto, hein? Meu parceiro Cicinho Joias, bota pra brocar nos paredões do meu Brasil. Aí JF Divulgações, estourou, menino. Isso é pisada de moleque. Essa é de novo, é música nova. Chama.